Zona Sul, SP, Brasil. No flow, no flow, no flow. TODI, Igor Juan, MC Cris, novo no flow. TODI, Igor Juan, MC Cris, novo no flow. TODI, Igor Juan, MC Cris, novo no flow. TODI, Igor Juan, MC Cris, novo no flow. Faz um tempo, irmão, só ando me dedicando, porque é mais que um sonho, coisa que vem da alma. Tentaram me acompanhar, a lágrima e o cansaço, mas ficaram por lá. Fraternizar minha passagem na Zona Sul, meu pedaço, onde ficou registrado as tretas, o desastre. É pouco pra nós, rap é nossa voz, na cidade do hip hop nacional. Com suas ruas e quebradas, gírias elevadas, eu era uma criança quando comecei a sonhar. Dizia pra mim mesmo que nada ia me parar, etapa por etapa eu sei, tenho que passar. Eu sei, tenho que passar. Sim, eu sei, tenho que passar. Ruas e quebradas, gírias elevadas, eu era uma criança quando comecei. Ruas e quebradas, gírias elevadas, eu era uma criança quando comecei a sonhar. Nós tamo junto aí, o rap é lei aqui, eu não desacreditei. É nós tamo junto aí, o rap é lei aqui, eu não desacreditei. A rua sempre mostra o meu próximo passo, aí conquisto a vitória pra desviar do fracasso. Eu olho pro céu, olho pro céu. Da onde vem meu socorro, na quebrada o dia nasce. Antes do pé do morro eu agradeço pelo pão, pelo chá, café com leite, pelo amor, pelo ar. Desde o rap ao skate, o futebol, que o neguinho faz enfeite, faz virula. O som que bate forte, que todo mundo pula. Os manos de cross, Alfa Mac faz os lance. A prefeitura paga as tag, mas depois tem a revanche no break. Power move, seguido de flare. Eu nem arrisco mais, pra não pagar de mané. Vi pela cena, voz amena, equilibra com amor. Os cabelo black power com pelinho de cobertor. Marginal alado tá ligado, aposentei. Se eu descansar, eu sei vai ser a direita do meu rei. É nóis, tamo junto aí, o rap é lei aqui, eu não desacreditei. É nóis, tamo junto aí, o rap é lei aqui, eu não desacreditei. Deus me dá a rima mais quente que o flame. Se eu pego o microfone é tudo no meu nome. Se eu pego o microfone é tudo em my name. Cai fogo, queime quando a voz de Deus fala quem é e quem não é. Sabe que o chicote estrala, molecote. O grano faz boicote nos muros. Gente muda quando a luz assassina o escuro. Manifesta tentação, o globo gira na quebrada. Bem mais que a revolta dos caras pintadas. Malandra, a gente comprou a mesa zica, o microfone, mas esqueço da zima. Quando bate essa fome, não troco a comida da mama por nenhum fast food. Agradeço a Deus por tudo assim, I feel good. Vejo a esperança sem camisa e de pé no chão. Acha graça com tudo, cortando os pipa na mão. Os caras me param na rua e diz, parece com bem. E a risada do povo que fez o meu upgrade. Cansado, volto pra casa do trampo, na sintonia. Os fones, o lecrai, me faz companhia. A minha preta tá longe das tretas igual eu. Seguimos junto que é nós, honrando o nome de Deus. É nós, tamo junto aí, o rap é lei aqui, eu não desacreditei. É nós, tamo junto aí, o rap é lei aqui, eu não desacreditei. Nós, tamo junto aí, o rap é lei aqui, eu não desacreditei. É nós, tamo junto aí, o